Lá vem ela, a morena linda, mais chavosa da favela. Todo mundo para, vejo o rebolado dela. Toda deslumbrante, essa menina é tão bela. Mas que mina é essa? Minha nega, você me alucina desse jeito que me beija. Uma combinação tipo cigarro e cerveja. Uma mistura doce com sabor de framboesa. Minha nega, por favor me beija. Vou falar besteiras só pra te provocar. Minha nega, essa noite inteira não é brincadeira. Tô querendo te amar. Ela é minha nega e ela sabe disso. Se arrumou toda pra ficar comigo. Unhas decoradas e um belo vestido. Mas que corpo lindo, mas que corpo lindo. Diferenciada ela vai que vai. Mente avançada, menina sagaz. Ela é independente, sabe o que faz. Deixa o malandro com gosto de quero mais. Me joga na cama, me beija, me arranha. Me diz que me ama, me leva pra transar. Menina mandona, um pouco malandra. Ai, ai, ai, ai. Me joga na cama, me beija, me arranha. Me diz que me ama, me leva pra transar. Menina mandona, um pouco malandra. Essa é minha nega. Minha nega, por favor me beija. Vou falar besteiras só pra te provocar. Minha nega, essa noite inteira não é brincadeira. Tô querendo te amar. Onde chega incomoda. Não deita com ela que essa mina é perigosa. Se bater de frente aniquila as invejosa. Ela gosta de usar a prata fio a fio. No pé dos imolos se não miso um nó de mil. Fiz um elogio, ela se sentiu. Toda poderosa pro menor se abriu. Rebola, joga, mede essa bunda pro maloca. Hoje o baile tá do jeito que você gosta. Rainha da pede, essa menina é gostosa. Gostosa. Tá bunda pro maloca. Hoje o baile tá do jeito que você gosta. Rainha da pedra, essa menina é gostosa. Rebola, rebola. Ai, ai, ai, ai, ai. Paga de bandida, mas é de pro pai.